quase de manhã. Quase não acreditei nesse sonho. Pude até sentir você chegando pelo ar e entrando em mim devagar. Deusa da beleza e cor feita pro amor. Quero amar você.